amor que eu sinto por você é maior e o mais lindo que existe. E não há nada pra comparar. Dentro e fora do mundo que sinto por você, o meu coração cheio de paixão grita teu nome onde quer que eu vá. Sonho com você, choro por você, porque grita teu nome onde quer que eu vá. Sonho com você, choro com você, porque eu nasci pra viver com você. Paulo e Gustavo, se liga no Pira, eu tô no Pira. Sofre aí, Zé Pedro PS. O amor que eu sinto por você é maior e o mais lindo que existe. E não há nada pra comparar. Dentro e fora do mundo que sinto por você, o meu coração cheio de paixão grita teu nome onde quer que eu vá. Sonho com você, choro por você, porque eu nasci pra viver com você. O meu coração cheio de paixão grita teu nome.